Eu gostaria de começar dizendo que eu gostaria de pedir desculpas. Houve um excesso, álcool, vitória do Corinthians, vários fatores que unidos combinaram. Eu fui possuído, eu fiquei possuído e infelizmente isso acabou com o clima de familiar, o clima sério do podcast. Eu já pedi desculpas para os meus amigos, para os meus familiares. Eu não consigo sair na rua, estou envergonhado. Peço desculpas aos espectadores do Tosco Chanchada Podcast. Mas eu gostaria que não me julgassem. Eu gostaria que não me julgassem pelo que vocês ouviram. Repito, não era eu. Era um tipo de espírito corintiano, alcoólatra. Eu tenho família. Eu não gostaria de atos contra a minha família. Não gostaria de... Estou sendo ameaçado pelo meu telefone particular. São milhares e milhares de fãs dizendo que eu estraguei o... Na verdade, eu estraguei o... Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. É isso aí. Vocês puderam ouvir o depoimento de um dos participantes desse próximo podcast, que não queremos citar o nome. Ele é amigo da gente, apesar de tudo. Então vamos chamá-lo apenas de V. Querido V. Ele ainda está entre nós. Crianças de rua, longe das escolas, a marginalidade. Não a tudo isso. Pela cultura e educação. Zé do Caixão. Let the carnage begin. É isso aí, o Tino manda mais uma pra nós, porque tá começando o Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna, e eu queria saber por que o chocolate branco é amarelo. Eu sou Paulo Mofo, e mistério pra mim é Lost, o resto é resto. Meu nome é Vinícius, e eu gostaria de saber por que a Silvia Sente não é santa porra nenhuma, porra. Não é Bruno, eu queria saber por que a Rutinha é boa, porque a Raquel é má, Alô, meu nome é Zé. E, afinal de contas, por que que o Galvão Bueno não é nada bueno? Eu sou o Hendrix e nunca entendi por que que o Kid Vinil nunca gravou fita cassete. Meu nome é Fernando, eu queria saber por que o Long Dong Silver não é Silver, é Black. O meu nome é Alemão e eu gostaria de saber por que que o Nonô é tão mentiroso. Ai, o meu nome é Nonô e eu queria saber por que que você não cuida da sua vida, filha da p***. Tá certo, meu nome é Silvio e eu queria saber por que ninguém imita o William Bat. Mas tem quem imite aquele repórter esquisito, como é que é o nome? William Francis é o cara que todos deveriam imitar. Esse é o episódio 3 falando sobre os mistérios da vida moderna. Muitas coisas aí sem resposta. Hoje vai aparecer arquivo X nessa bagaça. Mas agora a gente vai pros e-mails, beleza? Olha a música do e-mail logo, desgraveto. Leitura de e-mails e comentários do episódio 2, sucesso de crítica e de público aí, Alemão. É isso aí, vamos ver o que o povo tá escrevendo pra gente aí. Perna, minha mulher, querida esposa, mandou um comentário aqui falando que na cidade dela, que é uma cidade muito grande, deve ter aí por aí uns 700 habitantes, diz que lá teve um episódio da boneca da Xuxa e apareceu uma lenda que a boneca da Xuxa tinha matado uma criança lá. Tava presa dentro do lugar onde guarda a hóstia na igreja. O que, que o porra do padre tem na cabeça de guardar a boneca dentro do lugar onde guarda a hóstia, né? Diz que mobilizou a cidade inteira e eu acho que isso deve ser uma grande jogada política do prefeito, na verdade. Mas ela diz que depois disso a irmã dela jogou a boneca fora e o escambau. Então foi isso aí. Cara, você conhece alguém aí que tem boneca da Xuxa ainda hoje, cara? Ah, deve ter uns colecionadores aí que deve ter. colecionadoras, né? E os colecionadores também, né? É, galera que curte ocultismo e tal, né? É, e viadista também. Tipo pato de aranha, cabeça de bode, que é instrumento pra macumba, agora. É de coelho, né? Comentário da Vanessa aí também, que já é ouvinte, né? Ou sei lá como se chama isso, né? Assídua. Espectadora, não é? Sei lá, cara. Eu sei que a Vanessa não perde um Tosco Chanchada e podcast, e ela mandou aí que aquela frase, né? A lenda urbana é o folclore contemporâneo aí que o Paulão repetiu várias vezes aí. Mas lembrando que foi você que inventou, hein? isso é um orgulho, né? Não, essa frase foi boa, essa foi ótima. Cara, eu não sei de onde surgiu aquilo, mas whatever. Ela disse que adorou o episódio, né, e ela concorda com o Paulo aí, que diz que o Chuck Norris também é um bosta. Cara, eu acho que os caras deviam ou dar uma reciclada nessas ideias do Chuck Norris aí, ou então parar com isso, cara, colocar um outro personagem, porque... Quem deve rir disso é o Chuck Norris, né, ele não sai da mídia nem que ele queira, né. Mas será que é só aqui no Brasil? Será que você extrapolou o mundo inteiro, velho? Olha, eu já vi algumas coisas aí, gringas, a respeito dessas... Inclusive, algumas coisas que são publicadas no Brasil, ou não, né? Não sei se são traduções, né, de algumas coisas gringas, ou se a galera tá pegando coisa do Brasil e jogando pra lá, cara. Tem a propaganda do Gol, Chuck Norris, também, né, meu? Lembra? Ah, é. O Gol é... Você via na época que explodiu o lance do Chuck Norris, a propaganda do Gol era o Chuck Norris, parece, meu. Ele contra o tanque, ele contra o mundo. Bizarro, bizarro. Ela diz aí também que sofreu, cara, com a maldita loira do banheiro aí e tal. Devia ter mó medão, né? E o boneco do Fofão também, cara. E realmente ela cita aqui que a gente esqueceu de falar daquele quadro, né, cara, que tinha duas menininhas e tal. Na verdade, ô Vanessa, segura aí que a gente vai fazer, né, não vou dizer que vai ser em breve, mas um outro episódio sobre lendas urbanas, porque ficou muita coisa pra trás aí. Lendas urbanas revival. Inclusive esse lance desses quadros, né, cara, que... Eu lembro que tinha um quadro de um menino chorando e tal, que diz que quando... Virava ele de cabeça pra baixo aí, tinha uma... Demônio. É, era um negócio meio esquisito aí, mas esse aí vai ficar pro próximo episódio, beleza? Valeu, Vanessa, fica ligado no Tosco Chanchada Podcast. Comentário também do Cagu aí, né, novo ouvinte do Tosco Chanchada Podcast, aí ele diz o seguinte: galera, vocês regaçaram neste episódio, tá muito bom, vocês são surtados, continuem que o podcast tá muito foda. Ah, e vocês se lembraram do Acre. Ah, cara, na verdade, eu acho que o Acre aí é um lance que tá no inconsciente coletivo, né, cara? Sei lá. Eu achava que o Acre era só uma medida. Né? Um comentário aqui também, perna especial, que da minha mãe, cara. Eu não sei se vocês sabem, meus comparsas, eu tenho minha mãe ouvinte assídua, porque eu amarro ela e mando ela aqui. Cara, o alemão é um... bom filho. Aham. Muito bom, meninos. John Lennon, Elvis e Raulzito devem estar se remexendo no clima. Deve ser verdade. Sucesso pra vocês, então agora vendo o próximo episódio. Ela diz também: alemão, não sabia que você falava tanto palavrão. Não foi comigo que você aprendeu. E eu respondo: é verdade, esse monte de palavrão eu aprendi foi na escola mesmo, porque em casa ninguém fala palavrão. Ô alemão, deixa ela ver o próximo, não, eu tô com vergonha, alemão. Eu também tô. Mãe, sai da sala. Vai dormir. Pague as máquinas. Isso chegou um e-mail também do Hendrix aí, né? Inclusive vai participar aí desse episódio 3 aqui, eu nem sei o nome mais. Ele diz o seguinte: cara, o Adoniran Barbosa tocando cavaco algemado foi a melhor. Joguei fora os meus CDs do Ing Malmsteen e comprei todos do Adoniran. Ele é uma lenda, abraço. E ele disse que a gente esqueceu, cara, de uma lenda urbana aí sobre as garrafas PET, né? Em cima dos relógios de energia, cara. Que o pessoal dizia aí que fazia economizar. Tem aquela que afasta mosquito também, não tem? Garrafa PET que afasta mosquito. Diz que o reflexo, né, cara? Um lance assim, meu. O bagulho tem toda uma biologia por trás do negócio, assim. Você sabe que... Foi miserável que inventou isso, né? Não, garrafa que mais aqui. Meu Deus, cara. Pra que prevenir a dengue, né, meu? É, que foi uma coisa que fase mental, matando todo mundo. Não, mas é só colocar uma garrafa pet, mano. Não tem essa, ó, ó. Não, não tem essa das garrafas ligadas pra cima, do pneu, tampar a caixa d'água. Coloca a tal garrafa lá na porta da sua casa, porque isso entra pela porta também. Se você, você vê um pneu ali cheio de água, ali vai lá e toma a garrafa do lado, que o mosquito não vai lá. É mais fácil do que ligar o pneu, rapaz. É isso aí, Vinícius. Chegou mais e-mails aí? Tem uma cartinha aqui, né? Nem um e-mail, ó. Carta de papel aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Da época da Xuxa, né? Da Juanita, ó. Juanita Del Marco. Vinícius, acabei de ultrapassar a fronteira. Estou grávida e preciso de um nome para o meu filho. Que... Ô, louco, meu. Não posso fazer isso. Ela tá pedindo um nome pra driblar a imigração, Perna. Posso falar isso, meu? Ah, manda ver, cara. Ah, então, beleza, ó. Como ela não especificou o sexo da criança, eu vou falar um pra cada, hein, meu? Talvez você possa colocar um nome, assim... Um nome americano mesmo, né, meu? Que não vai dar bandeira pra imigração. Algo tipo... Leroy Hernandez. Leroy. O que você acha de Leroy Hernandez? Jonathan Gutierrez. E pra meninas, pra menina. Menina, meu? Qual o nome bom aí? Pode ser... Jennifer Lopez. Oh, boa. Jennifer Lopez é uma beleza, hein, meu? É bom que é original. Não, é realmente. Boa. A Jennifer Lopez é uma beleza, cara. Quem é Jennifer Lopez? A sua filha, hein? Não, é só o nome citado, né, meu? Aqui chegou um e-mail aqui de um tal Ronaldo. Ronaldo, não é o Cristiano Ronaldo. Ah, Ronaldo Fenômeno. Ronaldo, o Fenômeno. Ah, sim. Aquele cara do Corinthians. Ah, o Fofinho? É ele mesmo. Ô, Vinícius, vai rolar uma balada aqui. Estão querendo saber se você tá afim. Ó, eu nem conheço o tal Ronaldo, hein? Eu não vou nessas baladas dele, não. Eu não vou nessas baladas. Ó, Ronaldo. Sempre suspeitei, hein, cara. Eu acho que esse e-mail aqui foi passado pra pessoa errada, Ronaldo. Vamos pular pro próximo, galera. É isso aí, acabaram os e-mails, então. Mande pra gente aí, né, o seu e-mail, a sua crítica, sugestão, etc. Dinheiro, as calcinhas e etc. aí para email@toscochanchada.com. É, a gente vai tá lendo aí seu e-mail no próximo episódio, beleza? Pera, dá uma reforçada na promoção. Indique o nosso podcast aos seus amigos. E aos seus inimigos. Como é que é, né? Verdade, se você... se você aí, né, ouvinte do Tosco Chanchado, ou tá ouvindo agora, ou não sei, né? Não sei como você chegou até aqui, mas você pode aí tá indicando aí pra 5 amigos... E se você odiar toda essa loucura aqui, você pode indicar aí para 5 inimigos seus também, né? Lembrando que se ele indicar, ele vai ganhar o quê? Nada. Absolutamente nada. Mas aí a gente agradece e é o que vale, né, cara? Nosso agradecimento é o que vale. Mas, independente disso, mande os e-mails pra gente, né? Pra gente ter um feedback aí de como tá... Tá sendo o alcance do Tosco Chanchada aí, o que a galera tá achando, e essas informações são muito importantes aí pra gente tá melhorando, beleza? Isso aí, vamos que hoje não tem nada que presta. Valeu! Percebe que a ciência evolui aí a cada segundo hoje em dia, com os computadores super rápidos aí, as pesquisas sobre células-tronco, etc, etc, aí, mulherada turbinando cada vez mais aí as peitolas. Mas mesmo assim ainda ficam as perguntas aí em aberto, né, cara? Por exemplo, aí uma pergunta simples aí, né? Por que que o CD, cara, ele risca sempre na música que a gente mais gosta, cara? Cara, é porque, na minha opinião, eu acho que é porque tem a famosa Lady Murphy, cara, que é uma realidade na vida de todo mundo. Então o seu CD vai riscar na sua música favorita, porque assim quis Murphy. É o Ed Murphy. Na lei do MP3 não tem isso. Eu conheci a Lady Murphy em São Paulo e pareceu uma senhora muito bacana. Acho que ela não seria capaz de fazer isso, não. A Lady Murphy, inclusive, é uma lady. A Lady Murphy é a mãe do Ed Murphy. Mas muitas vezes que a gente baixa música na internet que a gente mais gosta, o arquivo vem corrompido. Você tá ouvindo a música e tem... Você tá ouvindo a música lá, o cara cantando. Isso sem falar, cara, que tem aquele famoso negócio que vem, você baixa a música, tá escrito lá no arquivo, Smells Like Teen Spirit Nirvana. Aí você baixa, tipo, é o Chitãozinho Chororó cantando, né? Isso já aconteceu, eu tinha visto lá Angra tocando um negócio lá e de repente baixou Gilberto Gil tocando City do Pica-Pau Amarelo. Não, de boa. Ó, um outro filme também, agora não lembro que filme que era. A hora que eu fui assistir era o filme do Milionário José Rico. Nem sabia que tinha filme desses caras. Não, mas é o clássico. Agora eu vou falar, hein? O que eu ia falar, mas o cara baixou Angra. Levou um City do Pica-Pau Amarelo, pra mim ele tá ganhando, pra mim ele tá no lucro. Segundo. Eu nunca consegui baixar música do Yeah Yeahs, aquela banda de mina lá. Nunca consegui, cara. Sempre veio com pau. Eu desisti. Pra mim a banda não deve ser boa. Então depois não, eu passo de você, porque é bom. Claro, as minas têm pau, porra. Então, é uma banda masculina. É, só a mina canta o resto. Quem já baixou um lugar do Raul Seixas, né? Sempre vem Raul Seixas, vampiro doidão, né? Vampiro doidão do Raul. Eu quero Raul saber. Não é o vampiro doidão. Quem peidou, porra? O cara fez a música do Mamute, sabe? O mesmo cara. Ele é meio tímido. O Mamute é foda. Por onde anda? Por onde anda? O Mamute. E o Raul? O Mamute existe. O Mamute realmente existe. Eles foram no Jô Soares. Cantar só a música do Mamute. Eu achei que era o bicho só. Mamute. Cara, mas teve uma vez que eu baixei Fui baixar uma discografia do Iron Maiden, cara. Mais de 1 giga e isso, ó. Internet discada, cara. Arrisquei, né? Lá em casa tem uma escada, menino. Se você ver, olha... Que escada. Então eu fiquei aí semanas, né, cara, baixando aquela porra. A hora que eu fui descompactar, cara, tava cheio de vídeo pornô de umas véia, cara. Saiu ganhando, cara. Ó, não. Ó, ele me contou essa história e a história é um pouco diferente. O arquivo chamava pinkfloyd.com, que eu já tentei baixar a discografia do Pink Floyd e veio um pornô. Agora, será que é porque veio o Dark Side of the Moon? O do Hendrix eu não sei, mas o do Perna eu sei que é uma história um pouco diferente, velho. Chegou lá um monte de Trainer Surprise Paola. Nesse naipe. A verdadeira donzela de ferro, né, cara? É só no computador do Perna que você digita Iron Maiden e sai garotos no motel. Na verdade, era Iron Maiden, Coroa. A donzela levando ferro, né? Coroas do motel. Não era Iron Maiden, é Made of Iron, né, meu? Eu fiquei sabendo um camarada meu que tentou baixar o Iron Man, o filme, e era um filme pornô, velho. É tipo. Veio o homem do c*** de ferro. Deve ser tipo Forrest Gump, se liga. Deve ser tipo esses filmes que tem um duplo sentido. Quem já assistiu aquele filme brasileiro, De Quatro no Trilho? O famoso é o... Pega na minha que eu entro na sua. Tem também a mão que balança o pau, Tetanic, que é o nome. O grelo falante. Essa é verdade. Horas que as nossas vozes não contavam. Nossas babás não contavam, cara. Nossas babás não contavam. Matrix. Hobbit e o Senhor dos Anéis. Um trocadalho do carinho. Jorrada nas estrelas. É verdade. E um mais sutil que é o Uranus. Projeto Urano. Tarzan e seu cipó. A gente tava falando antes aqui de começar a gravação. Então, filme rodado no Rio Grande do Sul. Eu não estava falando disso. Falou que vai alugar todos amanhã. Chamado Churrasco Anal. Rodado no Rio Grande do Sul, é verdade. Tem esse mesmo. Tem o Too Fast, Too Furious também. Cara, pornô, tem, claro. Tem um filme pornô que é uma... Eu não sei os detalhes. Eu sei que é uma atriz que ela é gaúcha. Daí ela vai pagar um boquetinho pro cara. Ela baixa a calça do cara. O cara tem uma benga enorme. E ela fala, nossa, você não é gaúcho. Não, eu gosto dos diálogos, cara. Eu acho muito... Hendrix, como é que é o nome daquele anãozinho que faz umas pornô chanchada, velho? O... Ixi, agora eu não lembro o nome do anão. Não. Aquiles faz um pornô mesmo. Mas tem um anãozinho que tá sendo chanchada, velho. É o Frodo. Isso. Pro do Boqueteiro, esse mesmo, cara. Não, mas tem... Senhor dos Anais, né? Eu tenho uma finalização de cena que eu achei sensacional. O filme chama... Bom, não lembro o nome do filme, mas é das Sanhireles e a mulher fala assim... Roco e Le Brésilien. Não, chama Show de Bola, Show de Bola. Eu já vi esse, é bom, é bom. A participação de Jupantera, sensacional. Mulheres que traem. E não, e aí no, na finalização... A versão europeia é Roco e Le Futeboler. Aí na finalização a mulher fala assim... Me alimenta, me sustenta com seu leite. É tipo, eu vi um que chama Mamãe, fiz pornô. É tipo, Bring a Dollar to the Slaughter, né, cara? Esse tava no pacote do Iron Maiden do Perna, né, cara? Sério, da vida moderna. Voltando ao assunto! Voltando ao assunto mistérios. Por que esse filme aí, Mamãe Fiz Pornô? E tem outro, Papai Fiz Pornô. Por que que uma patricinha resolve fazer filme pornô? Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Só no pornô. Não, mas... O que foi isso? Existe uma música. Existe uma música. Eu vou nessas porras de festa da Unesp. Eu não tenho como filtrar tudo, cara. Vamos passar pra festa da Unesp, hein, porra. O assunto agora é festa da Unesp. Eu não, peraí, mas voltando a falar do não, mamãe fiz pornô, papai fiz pornô e tem... dia fiz papai e mamãe. E tem, aí, tem. Seria o terceiro da série. Não, né? Não. E tem fiz pornô e continuo virgem. Ah, moleque. Muito bom. Como é que o nome dela é? Sobrinha da Gretchen. Carol Miranda, sobrinha da Gretchen. Só pra lembrar que a gente falou tudo que mesmo? Baixou, mas a gente não baixa nada pirata da internet, viu? Verdade, pessoal. Pague pelo conteúdo que a gente você vai aluga, fazer. Aluga o filme, paga certinho. É, a gente paga tudo. É, inclusive, nós vamos começar a cobrar o nosso podcast. Não, são módicos R$5 por download. É barato, barato. Eu acho que a gente pagar, ninguém baixa. Não, já tenho que dar o link que o Perna baixou o filme do Iron Maiden dele, cara. Os clipes começa dando o link. www. Começa dando o link. O link dos clipes, todos os clipes do Iron Maiden eu que o Perna baixou. Dessa banda, o link. Baixou é www.trainsurprise.com. Não, eu que baixo e o cara que sabe o link, né, cara? Mas tudo bem. Ah, desgraça! Satanás! Sai de mim, gramulhão! E outra pergunta que intriga a humanidade, cara, é como que a placa de proibido pisar na grama foi parada? O cara plantou uma placa. Ludo. Simples. Um cego. Uma possibilidade. Já viu a modalidade olímpica arremesso de lança? Arremesso de placa. Fechou. Não, não, não vi. Explica pra mim como é que é. Que sinceramente eu não conheço. Tardo, burro. É verdade. Pra ele. É sim. É simples. Ela é feita no mesmo lugar lá onde eles chutam espadas também, lá na Olimpíada. Dia, eu vi uma mundo. Placa que a verdade, cara, a grande verdade é a seguinte, eu vou revelar esse mistério pra vocês. Alguém pisou na grama e colocou a placa eu lá. Eu sei, não, eu sei como é que foi, a placa foi colocada. Malditos, eles fizeram! Essa é a explicação que a prefeitura dá. Então, é. O Dain e Durbin me falaram o seguinte, que... Você chega lá e você protocola uma guia lá pra poder saber como que a placa foi colocada, os caras vêm com essa desculpa. Né? Depois te multam. Colocaram a placa antes de plantar a grama. Simples. A grama é colocada em volta da placa. Sim, tem uma placa que também me intriga muito, que eu vi na praça esses dias, que era assim, mantenha o cachorro na coleira e recolha as suas fezes. As minhas fezes? Mas que falta de educação. Eu não vou recolher as minhas fezes. Eu também, né? A do Zé eu até posso pensar, mas as minhas eu não ponho a mão naquilo. Falar isso, voltando a falar de filmes, falando de fezes também. Não, fala. Ele chama... Duas garotas e um copo. Oh, damn! E o que acontece no filme? Na França é Roco e Le Girl e Le Cup. Cara, tanta coisa pra comer, tem gente que vai comer merda no filme pornô. Fora meu grande ídolo, Didi Allen, que quando está tocando, ele faz um chocolate no meio das apresentações e come tudo. Eu estou, é mensagem subliminares. quem já viu um filme pornô chamado Car Watch Angels? É, as minas do Lava Rápido lá, tudo gostosa, você liga. Aí o cara vai lavar o carro lá e as minas dão pro cara. Aí fica limpinho, limpinho. Troca de óleo, troca de óleo. Esse filme na França é Rocco e la guerre des automobiles. Eu vi a versão francesa, Zé. O Rocco tem um apetite insaciável. O pior é que eu vi a versão francesa. Agora eu sei porque ele chama Rocco. Você fica... Não fala nada. É de tanto gemer. Mas eu sou extremamente fã do Rocco. Não perca daqui a pouco, 8h30 do cinema, Rocco e Brasilian. É um filme muito bom. Eu não vi, mas a minha filha, Silvia Bravanel e o Perna já viram. Juntos? Eles estavam baixando o disco dos Beatles. E veio o filme do Rocco. Mas tá certo, essa desculpa é uma bela desculpa. Você pode usar na sua casa, você vai se divertir com essa desculpa. Pô, mas já que a gente tá falando em filme, cara, tem um lance num seriado aí que é foda. Eu não sei se a galera aí assiste o 24 Horas, né? Jack Bauer, foda. E quando eu cheguei na França, eu assisti. E a pergunta é, cara, se 24, né, no 24 Horas aí, que hora que o Jack Bauer vai no banheiro, cara? Eu posso responder essa. Jack Bauer é igual o Jack Norris. Fica cagado. Não, certeza que tomou em Mosec. Vocês já tomaram Mosec, eu tomei uma vez. Uns 3 dias sem cagar, cara. Com certeza que ele tome Mosec. Só pode ser. Eu uso o fraldão. Durante as 24 horas. Ah, ninguém aguenta tomar Mosec. Explode, né? Vai no... Cara, eu acho que ele é igual o Galactus, cara. É 100% aproveitamento. Pô, então ele come aquelas farinhas e fica empedrado. Entendeu? A hora que sai. Jabuticaba? Jabuticaba? Guaiaba? Guaiaba? Beleza. A receita é simples, o negócio é pegar uma gordinha na balada, cara. Você fica 3 dias sem cagar, não tem jeito. Ele pode também tomar Coscark. Ó, é verdade, Coscark. Coscark. Vai, Silvio, vai, Silvio. É, tá, certo, eu troquei por maracujina. Eu tenho tomado. Mas agora. Ai, Deus. Mas já faz o tempo. E você não caga e não tem dor de cabeça. Ó, não. A minha versão é o seguinte, cara. O Kiefer Sutherland, quando ele tá fazendo aqueles filmes de vampiro nos anos 80... É Kiefer Sutherland, não sabe falar, não fala. Mas você não sabe falar, não fala. Enquanto ele tá fazendo aquelas porra daqueles filmes de vampiro nos anos 80 lá, ele deve cagar perdidos, até não querer mais, velho. Como é que é o nome? Goonies? Garotos Perdidos. Garotos Perdidos, é isso aí mesmo. Perdidos, muito bom. Ele deve cagar até não querer mais, velho. E depois acaba a merda, cara. Assim... Inclusive, cara, se um dia forem fazer um filme da vida do Metallica, o que eu não vejo necessidade, mas enfim, se um dia forem fazer vai um ser uma filme, grande merda. O famoso Kiefer Sutherland, ele vai ser o Lars Ulrich, cara, que ele é igual o Lars Ulrich, cara. Vai ser no chave falar, não fala, Paulo. Ele é igual o Silvio, é o Lars Ulrich que fala do Metallica, o baterista do Metallica. É o Lars Ulrich, hein? Ó, existe um filme, vocês podem procurar no Google, 24 horas de puro tesão. Procura, galera, procura. Não, depois eu que sou o dono dos links, né, cara? Vinícius é um tarado, eu cara. Eu nunca tinha ouvido falar desse Google. Esse link que ele falou e eu nunca entrei no site. Eu vou ver se eu acho no KD, cara. Se tiver lá no KD, eu entro. Aí o Vinícius chega aqui e fala, nossa, não consigo postar no podcast, minha internet tá lendo. Filho da p... Cara, eu tenho uma dúvida da vida moderna que é... Não tem, não, inclusive não está no roteiro, vou fugir do roteiro nosso aqui. E coisa que não acontece, você vê que todas as citações de pornografia estão no roteiro, é uma beleza o nosso roteiro. A gente ignora. Mas é o seguinte, cara, que eu vi uns tempos atrás aí um programa na televisão, e aí... O mistério da vida moderna pra mim, cara, um dos mistérios é por que o cara se mete aí nesses programas de namoro na TV. Porque, cara, manja um negócio de vergonha alheia, cara, você vê. Sempre é o mesmo cara, é o mesmo cara, tipo assim, ó, é o mesmo tipinho, com aquele cabelinho arrepiado, né? Aquele cabelinho com aquele topetinho. Aí o cara chega, cara, tipo, primeiro o cara se apresenta. Primeiro o cara se apresenta. Aí o cara fala, ah, meu nome é Kleberson e eu... Sou um cara extrovertido e sempre a mesma conversa. Gosto de balada, gosto de balada, né? Tomando um drink com o dedinho levantado. Aí, tipo, tem as garotas, né, cara? E ele escolhe uma pra conversar com ele. Ele vai, fica meia hora conversando, aí volta. Oh, Aí volta, cara, volta da conversa e o apresentador fala, e aí? Vai dar certo e tal? Aí a menina fala, não, ele mora longe. Ele mora longe? É óbvio, ele mora em São Paulo. Quer dizer, tipo, ah, eu moro em Carapicuíba e o cara mora, sabe, no Capão Redondo, meu. Saca, tipo, o amor vem de distância. E o pior de tudo, cara, é quando a menina, porque fica um monte de menina e um cara, né? Aí a menina vai ver se quer conversar com o cara. Aí vai a primeira, você quer conversar com ele? Não. Quer conversar com ele? Não. Cara, na quarta, você já tá na tipo assim, ó, com vergonha do cara, sabe? Vergonha alheia, cara. Eu tenho um mistério também, porque eu assisti o programa do Silvio, um assíduo espectador. Obrigado. No programinha dele, do namoro na TV, as pessoas estavam meio metro de distância uma da outra e usavam aquele binóculo. Por quê? Quando era criança, tinha aqueles binóculos que soltavam aquelas setinhas. Isso é incrível. Nossa, Charlotte. Isto é incrível. É, mas esse aí eu doava nos programas junto com o Pogobol. Minha mãe nunca me deu um Pogobol porque falava que estourava. Sabe que Saci... Agora eu vou falar, hein? Você sabe que o Saci nunca vai andar de Pogobol, né, cara? A mulher não, vou do comentar Saci, isso na lua de mel, disse... Amor, fica de três. Fica de três. Não. Ó, em nome do amor. Em nome do amor. Ó, eu e o alemão nos conhecemos há muito tempo. Estudamos junto. E existe um amigo em comum que participou do Em Nome do Amor. Não vamos citar nome, Augusto. É? Mas, ó. Não vamos falar que era o Augusto, porque ia ficar feio. Augusto, vulgo morto, procura no Orkut por morto. Não, no meu Orkut tem, mas é que ninguém sabe meu Orkut. Eu vou dar o endereço do Orkut no início. Não. Orkut.com.br, procura por... Barra Vinícius. Não, vamos falar, irmão. Peraí, o Augusto tomou um combo breaker lá, e rapaz, nossa, não pegou nada, cara. O morto, vulgo Augusto, ele não foi escolhido por nenhuma criatura que tava lá. E depois, no fim, ele foi escolhido. Rapaz, aí que eu não ouvi ainda. É Augusto. Até ao decorar. Augusto, eu não vou falar o sobrenome, aí é mancada, mas começa com S. O Ilva. Começa com S e termina com Ilva. O cara... Não, é um sobrenome esquisitão, assim, bem esquisito. O Augusto foi... Ele não foi escolhido por nenhum dragão que tava lá e depois... Ele foi escolhido na repescagem ainda, porque ninguém foi escolheu ele, então ele ficou lá sozinho, né? É, mas pelo menos ele pôde levar o binóculo pra casa. A gente deixou ele levar o binóculo, o menino estava muito triste. Não, mas esse binóculo veio a calhar, ô seu Silvio, porque o Augusto é voyeur. Depois ele participou de vários filmes do gênio. Peraí, pausa. Ele é o quê, Vinícius? Um morto muito bom. Voyeur. Oh. Isso lá na França, como é que é, cara? É voyeur. É voyage, é? Eu tive um voyage a álcool, falar em voyage, né? Eu tive um voyage verde, bonito. Inclusive ainda tem, se você quiser ver, comprar ele. É vou pointer, dar... se for pointer, não, tô na voyage ré. L1.8. Troca por uma Brasília. Na orelha, filho. Eu vou dar o endereço do meu Orkut, www.profile.0103493f3ghfn3gprofile@hotmail.com. É, você pode anotar aqui pra mim, por favor, que depois eu vou entrar, conferir. Pode acessar lá, tem foto do meu voyage. Ah, desgraça! Satanás! Sai de mim, gramulhão! Mistério da vida moderna: quem matou Odete Reutemann? Foi a Cássia Kiss, cara. Você que jogou com o pirama? Pronto, resolvido. Próximo mistério. Boa, boa! Quem matou, cara? Laura Palmer? Isso o Marquinhos sabe, cara. Só pode ser o David Lynch, o grande diretor. Juca Pirama é um grande assassino. É o David Lynch, o diretor. Pronto, segundo o mistério resolvido, o terceiro. Olha, quem matou o comediante? Aproveitando que o Silvio Santos está aqui, uma honra. Eu quero perguntar por que, que ele fala Ailton, Ailson, ou Amão, Tuduão, Tuduão. É, mas como é que você se chama, meu rapaz? Eu sou o Wellington. É o Wellington. É, mas tá certo, você tem que respeitar. É, cada pessoa tem uma maneira de falar, uma maneira de se comportar. É assim que eu fui criado pela minha família. Eu não sei falar de outra maneira. Tá certo? Mas você é caravana de onde, meu filho? Sou caravana de Piriqui. É, mas você vai participar do programa Wellington? Sim, Silvio. Você, antes de mais nada, essa é uma brincadeira muito difícil. Eu já estamos tentei. Aí, Silvio, estamos aí. Eu já tentei algumas vezes. Eu quero ganhar o prêmio de. É, mas você vai reais. Deixar eu falar, seu arrombado? Aqui é um. Aqui, mas aqui é um de cada vez. Aqui não dava. É, mas você tem que seguir uma. É, quem manda nessa porra sou eu. Você cala a sua boca e espera a sua vez. Você tem que repetir exatamente após o Silvio. Você vai ter que repetir essa. Eu nunca tentei, mas a minha filha Silvia Bravanel já tentou, disse que é muito difícil. Você vai ter que repetir o número. É 5.555 em alemão. Vejamos como é. É muito simples. Atenção, Lombardi. É mas foi uma merda. Mas tudo bem, valeu a participação. Enfia a mão no meu bolso e tira uma nota. Enfia a mão no meu bolso e tira uma nota. Ah, isso aí mesmo, é aí mesmo, tá um pouquinho mais pra baixo. Pode, esse eu pegou que aí. É isso, Silvio? Pegou 100 pau. Chega que vocês entendem. Na verdade, aí é com o pau, meu filho. É com o pau. Tá certo, vai pra lá agora, sai daqui, vai pra lá. Cara, tem um mistério aí, né, Fernando, que é PhD em astronomia, pode estar falando pra gente, né, cara? Fernando, né, a pergunta aí do nosso telespectador aí lá do Chile, né, cara? Aí o Ramires aí pergunta, cara, por que que as luas aí de outros planetas têm nome, mas a nossa é chamada só de lua, cara? Cara, tem um pornô sobre lua, maravilhoso. Mentiroso! E por que fala lua? Mentiroso! De mel. Lua de mel. Porque na antiguidade. Eu lembro. Mas não tinha. Caluniador! Caluniador! Não tinha chantilly, coisa assim. Então mentiroso e caluniador! No corpo uma das outras. A minha lua de mel foi assim. Caluniador e mentiroso! Abelha. Meu Deus do céu! Eu conheço uma pessoa que foi com. Era Maringondo. Maringondo. Que foi com o namorado no bosque municipal, não vou dizer o nome, mas ela chama. Fala logo. Com um D, ou efetivo com um P de pó. Ela foi muito cara. Eles foram no tá. Meio do bosque municipal e ela pagou um boquetinho. Eita. E pra apimentar a coisa, jogou um leite condensado e granulado. Credo, era um churros, cara. Um churros recheado de leite condensado. Imagina se ela jogasse um creme de milho. Ia ser uma pamonha, então, porra. Ô, porra, mas onde é que ela levou essa cara, bosta dessa lata de leite condensado? Se fosse um sorvete, ia ser uma banana split, né, cara? Mas se fosse na antiguidade, seria banana de mel, lua de mel e coisas do tipo, porque não tinha essa modernidade. Isso aí, Fernando, que... Você sabe que eu assisti um filme com o Rocco, né? Plausível. Se chama Rocco e la Luna. Inclusive, explica um pouco... Rocco e la Banana. É, Rocco e le Banana, que seria a segunda parte do filme. E lá, isso tá muito claro, porque são todos fetiches modernos, né? É, mel, chantilly... Babana. Granulado, que inclusive é a última moda em Paris. A última palavra em sexo bizarro é granulado. É granulado, tem sido muito utilizado. In one cup. Eu ouvi falar que estão usando maionese verde agora, porra. Aquela maionese verde no lanche, metem no... É, mas tem dado problema de salmonela, tal, o pessoal tá meio... Quando... Os caras do Led Zeppelin colocaram um salmão nela. Que reza a lenda que você colocaram um peixe pra nadar dentro da pana. Pelo que eu sei, esse lance da salmonela é quando resolvem reaproveitar a tal maionese verde usada durante o ato sexual para o seu lanche. Aí o cara... Salmonela. Então se tudo isso fosse um lanche, seria um hot dog. Mas falando das personalidades, né, cara? Tem alguns mistérios aí com as personalidades e tal, principalmente na música. E me diz uma coisa, cara, Paulão aí, você que é o especialista aqui em música do Tosco Chanchada, cara, por que que a galera só faz cover do Elvis gordo e decadente, cara? Eu gosto de cover. Cara, o lance do Elvis eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que é porque é mais fácil de imitar, cara. Porque, tipo, ele mais novo e tal, ele fazia aquele gingado assim que as pessoas não conseguem fazer direito. Pra imitar o Elvis novo tinha que ser bonito, né? Tinha que ser bonito, é. E o Elvis já gordo e decadente é fácil, cara. É só você preencher, colocar uma roupa de Elvis, engordar bastante, né, cara? Uma costeleta. E se você quiser ficar realmente parecido, você enche uma caixa de sapato de comprimido, toma tudo uma vez e sai feliz. Cantando Suspicious Mind e essas coisas. Love me tender, tender. Love me sweet, you look like an angel, walk like an angel. Oh, mas por que músicas, tipo, vai ralando na boquinha da garrafa fazem sucesso, porra? O sistema é simples, gente. Não, mas é simples. Não, sim, deixa eu explicar pra vocês. Existe todo um ritual pra produção e principalmente pra composição de axé. Se baseia simplesmente em vendar o compositor. Você venda o compositor. Você o coloca num ambiente em que haja inúmeros objetos. Pode falar, meu querido? Eu uso esse perfume. Axé. Axé. É ótimo. Ó, quem deixou esse rapaz entrar aqui, por favor? Você pode. Quem deixou esse rapaz entrar aqui, por favor, também vai ser expulso junto com ele, tá? Então, como eu ia dizendo, né, você venda o compositor de axé numa sala em que haja inúmeros objetos diferentes, você bota o cara pra girar, e você, depois de um certo momento, que ele já girou bastante, já não se localiza muito bem, você tira a venda, e ele, o objeto em que ele estiver apontado, ele é obrigado a fazer uma música. E a música segue basicamente três passos, sim, é simples. Primeiro você faz uma rima com aquele objeto, depois você pega e coloca aquele objeto pra subir e descer de alguma maneira, e na parte final da música você tem que juntar partes do corpo. Inclusive, a gente poderia tentar fazer aqui, ó. Por exemplo, eu vou girar aqui, tô girando. Deu aqui ar-condicionado. Então vamos lá. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado, vai ficar gelado. Fernando abaixa a temperatura, Fernando sobe a temperatura. Fernando abaixa a temperatura, Fernando sobe a temperatura. E gela o cotovelo, ui! E gela o omoplata, ai! E vai gelando o lóbulo e desce, e desce, e desce, e desce. Perfeito. É muito simples. Muito bem, muito bem, cara. Desgraça! Satanás! Sai de mim, gramulhão! Por que quando você vê aquela filha da p*** aquela camiseta, se você deu a bundinha, deu uma risadinha, todo mundo dá risada, porra. Ainda bem que eu não sei ler, cara. Ainda bem que eu não sei ler, meu. Porque eu acho que eu... Sei lá, vai saber, né? Não, todo mundo não, cara. Todo mundo. Eu nunca ri vendo umas paradas dessa. Aliás, o mistério é o fato de que, por exemplo, a gente sempre tem aquelas camisetas escrito paz, solidariedade. Por que ninguém nunca fez uma camiseta escrito nariz, por exemplo, né? Ou geladeira. Né? Não sai ninguém na rua com uma camiseta escrito geladeira. Mas você sabe por quê, Zé? Porque se chegar um axézeiro e ler essa camiseta, já faz um hit. Pega na geladeira dela. E lambe a geladeira dela. Sobe a geladeira dela. E põe na geladeira dela. Que mendigo não fica careca. Calvo. Que pariu. Que mentira, cara. Eu já vi mendigo careca. Isso é uma absurdo. Não, careca só quando raspa a cabeça dele, mas nasce mais. Não, cara. Cara, a maioria dos mendigos que a gente vê na rua é cabeludo. Tudo cabeludo. Não, mas tem careca, cara. Bigodudo e cabeludo, é verdade. Tinha um, inclusive, ficava na frente. Cara, eu já vi mendigo careca. O apelido dele era Jamaicers. Aliás, porque fez uns dread natural. Aliás, sobre careca, eu não vou comentar nada. Ainda mais essa semana, né? Não, mas deve isso aí é o seguinte, né, cara? Tem aquela de da testosterona, pá. Você bate punheta, você gasta testosterona, essas coisas. Meu, os caras não metem, velho. Não, os caras não tem lugar pra bater punheta, porra. Cara, o Vinícius é um pervertido. Já sei, cara. Já sei. Isso é a prova que lavar cabelo faz mal, cara. Exatamente. Lavar cabelo faz mal. Não, deixa careca. Mas eles lavam na fonte lá, velho. Na fonte. Por exemplo, eu não lavo o saco. Meu saco continua peludo desde que nasceu pelo nele, cara. Por quê? Porque lavar faz mal, cara. Faz cair pelo, cara. Mas você também é cabeludo, porra. Mas tá com as entradas já aqui. Inclusive, na Europa, a entrada do Fernando se chama Rocco e Les Entrances. então um outro mistério. Aonde fica o fio da meada que ele perde? Lá na França todo mundo perde o fio da meada, mas lá eles perdem. É, sim, lá se chama Rocco, ele é Fils de la Meange. Para os apreciadores de cachaça aí, cara, se o vinho é líquido, como ele pode ser seco? Não tem nada a ver com cachaça isso, cara. Olha lá, você tá de cachaça ou você tá de vinho? Eu aprecio cachaça. Vinho é coisa do Rocco. Da mesma forma. Vinho é coisa de gremista. Da mesma forma que sangue pode ser seco, vinho pode ser seco, porra. Mas o sangue seco é seco. Sangue seco, você come. Mas ó. Então quer dizer que também tem o vinho pisado, né, cara? Quando pisa uva pra fazer. É, tem vinho com HIV, vinho com leucemia. Vinho com contagem alta de glóbulos brancos. Ó. Quando a gente fala também, pode tá, o cara tá com vinho nos olhos, né? Verdade, vinho nos olhos. Exatamente. Esses dias eu fui lá na casa dele pra conversar com ele, só que o vinho foi meio seco comigo, cara. Eu vi. A gente não tava querendo muito papo, não. Eu vinho de longe para estar aqui com vocês, amigos. Cara, não, ó, agora falando sério. O Bruninho, ele é especialista, ele se formou em enologia, ele pode falar um pouco pra gente sobre isso. Nonologia, ô, meu amigo. Já tem a ver com churrasco. Todo churrasco sempre aparece um imbecil com um pandeiro cantando. É devagar? É devagar? Da onde surge esse pandeiro? Ou, que aliás, é o mesmo cara sempre que para perto do churrasqueiro e fala assim: mas você gosta de uma linguiça, hein? É o mesmo idiota que fala: pegando espeto. Opa lá, hoje você vai encher o cu de linguiça? Piadinhos, né, cara? Se você der uma olhada no bolso de trás da calça dele, lá tem um baralho. Que é ele que arma os trucos também, né? Que é pra acabar com o churrasco. Acaba o churrasco. Certeza, é ele que vomita na entrada do banheiro. É o mesmo cara. Mas isso aí, cara, é do mesmo jeito que acontece com a gente. Também na nossa turma tem um amigo nosso. E sempre quando alguém fala do Motorhead, cara, abre um pentagrama no chão. Abre um pentagrama. É sensacional, cara. Satanás, sai de mim, gramulhão! Cara, tem uma que eu acho que eu vou morrer e não vou entender. Por que que sempre tem, né, quem tem aqueles melhores sons de carro, cara? Aqueles sons fodidos mesmo que passam, chega a atrapalhar. Porque sempre tá tocando uma música horrorosa, cara, naquele som. Porque eu nunca ouvi Slayer, alguém passando, tocando Slayer, assim. Ó, eu som fodido dele. Eu tenho... É uma tentativa de explicação, cara. Isso eu já falei pro Paulo muito tempo atrás, já. Tentando explicar tudo que ocorre nesse evento. Esse fenômeno, você esse quer dizer? Fenômeno da vida moderna. É isso, Ronaldo. Mesmo. Por quê? Falemos de fenômeno. Ronaldo. São forças da natureza, cara. A qualidade do som que ele ouve é inversamente proporcional à potência do som do carro. É a teoria. Por mais que seja uma teoria muito frutífera, a explicação verdadeira, na verdade, ela vem de uma teoria freudiana que é a chamada teoria da compensação. Todos aqueles homens que necessariamente nascem com o pênis pequeno são obrigados a compensar sua masculinidade de alguma maneira. Por exemplo, com um som no último volume. Dá licença? É por isso que, por exemplo, no caso de carro, né? O cara que tem carro grande tem pau pequeno. Exatamente. É por isso que o Perna tem uma moto. Aí explica o apelido, Perna. E eu que tenho uma bis, porra. E o Paulo que anda a pé? Monster Kill! Paulo é o Dr. Manhattan, cara. Mais uma perna. Por que toalha nova não enxuga? Porque sim! Próximo! Como consegue o padre Marcelo Rossi vender tanto disco se ele não canta uma música? Ele fica jogando palavras porque um coro vem e cante. Algo do tipo: pega o Jesusinho dela, abraça o Jesusinho dela. hora pro Jesusinho. É, é uma... Valei-me, meu São João do Meretrício! Lê a carta pra São Paulo. Podre Marcelo é um grande mistério, cara. Esse é inexplicável, talvez. Eu acho que ele é alienígena. Cara, será mas, que ele não, é interessante você... Não, ele é feio mesmo, cara. Com... Não, mas é tá interessante, você parou pra ouvir a música dele? É alguma coisa do tipo, então é Natal. Então é Natal. E o ano novo começa. Merry Christmas, Merry Christmas. Não é Padre Marcelo, isso é Simone. Eu sempre confundo os dois. É verdade, eu sempre, né? Confundo os dois, eu nunca sei. Inclusive, eu confundi esse tempo atrás a Simone com o Renato Russo naquela música. A voz é muito parecida, inclusive. A voz é muito parecida, né? E tire suas mãos de mim, que eu não pertenço a você. A diferença é que é tudo invertido ali, né, cara? Porque a Simone gosta de mulher e a Renato Russo gostava de homem, né, cara? É verdade. Sei de uma história também do Nando Reis e a Cássia Eller. Inclusive, de fato. Quando, é verdade, eu queria ter um filho. Né? Outro mistério muito bom é porque eu nunca ouvi um podcast nosso. Por quê? Por quê? Porque você é surdo, porra! Oi? Desculpa, não entendi. Leitura labial, Fernando Uso, né, cara? Mas eu acho que eu já entendi, ó. Aqui na cerveja que a gente tá tomando tá escrito: beber essa cerveja pode te fazer ser incapaz de falar algumas palavras. Tem inclusive aquela música do Roberto Carlos que chama Todos Estão Surdos, que é bonita. Inclusive o Steve Wonder, né? Steve Wonder gravou. Falou em Steve Wonder. Steve Wonder. Eu queria saber se alguém já viu a namorada do Steve Wonder. Steve Wonder gravou Wonder Wonderful World. O que que ele gravou, né? Wonder World, cara. É maravilha, maravilha, mundo cheio, porra. Mas o... Atenção. Ó, atenção, que eu tenho aqui um mistério seríssimo da vida moderna. Diz que o Steve Wonder é cego, né? Wonder. O amor é cego. Deus é amor? Logo. Que Deus é Steve Wonder? Deus não. Steve Wonder. Deus. Wonder teve Steve. Ou Deus é cego? Deus é amor. O amor é cego. A justiça também é cega. Então o amor é a justiça, porra. E a justiça é divina. Então a justiça divina é cega. Portanto, e Steve Wonder canta bem. Falaram que eu sou o Zé Ninguém, né? Mas ninguém é perfeito, Deus é perfeito, eu sou Deus. Canta Wonder Wonderful World, né? Wonder Wonderful World. É que o Steve Wonder tem um ego muito grande, então ele fica repetindo a música, né? Wonder Wonderful World. É igual você cantar você Sampa, né, Wonder, cara? Você é igual você cantar Sampa daquele jeito que a gente aprendeu, né, cara? Que você só vai repetindo, né, cara? Alguma coisa acontece no meu coração. Alguma coisa acontece no meu coração. Alguma coisa acontece no meu coração. Alguma coisa acontece no meu coração. Alguma coisa acontece no meu coração. Alguma coisa acontece no meu coração. Alguma coisa acontece no meu coração. Alguma coisa acontece no meu coração. Alguma coisa acontece no meu coração. Ah, desgraça! Satanás! Sai de mim, gramulhão! Agradecendo aí você que ficou ouvindo até agora e suportou toda essa tosquice sem tamanho. Quando você acha que já ouviu tudo, é aí que você se engana. Isso aí, valeu! Manda os comentários lá no post, mande e-mails para o Tosco Sem Achada Podcast, pegue o link também do Twitter, comece a seguir a gente e valeu! Não perca daqui a pouco o sorteio, o último sorteio da Telecena, de Páscoa. Um abraço! Número 1. 24! 24 de novo! 36! 24 de novo! Número 9! Número 69! Fim! O Lombardi do Vinícius é igualzinho o Cid Moreira do Vinícius, cara. Outro Mr. Fernando! Eu estou de olho nas suas traquinagens anais. Queria deixar um abraço pro pessoal que tá ouvindo aí. E dessa vez não vai ter surpresa no final, mas do próximo parece que vai ter outra surpresa no final. E pelo menos a gente conseguiu desvendar um mistério nesse Tosco Chanchado. Então um beijo. Então um beijo e eu te amo. Me liga, tá? Tô sentindo a sua falta. É, eu também me despeço, chegando à conclusão que neste podcast a gente realmente não concluiu nada. Mistérios existem, estão aí, à solta, tome cuidado, tranque a sua janela, vá dormir às 10 horas da noite e coloque o OB e seja feliz. Tchau, meu nome é Zé e o meu ídolo é o Clark Gable. Aqui é o Hendrix, vou me despedindo e ao invés de solucionar os mistérios, eu vou embora com mais um. Por que que eu participei disso aqui? Pra fazer o xarabá, cara. Agora pede logo, vai. Já que o Perna abriu o espaço dele. Você ficou pedindo a semana inteira. Perna abriu o espaço dele? Visita. Peraí. Conta essa história de gato aí, por favor. O espaço do Perna aí. O Perna cedeu esse espaço pra mim. Cedeu o espaço. Significa. O vago. Hoje em dia, o Perna cede espaço pra todo mundo. E visitem meu MySpace, www.myspace.com/wellpunisher. Visitem o meu. Wellpunisher. É isso aí, repetindo. Meu povo. É isso aí. Punisher. É isso aí, meu povo. Tamo aí indo embora, porque mistério tá aí pra ficar sendo mistério mesmo. A gente não tá aqui pra solucionar. A gente não é o Mythbusters. Olha, aproveitando que nós estamos aqui convidando pra visitar. Eu sei. Na verdade, deixa ele fazer o jabá logo. Agora eu quero fazer meu jabá. Pede logo, vai. Queria chamar todo mundo também pra entrar na minha página. Pede logo, pede logo. www.roco.com.fr, ok? Lá você encontra filmes, séries, dublagens estranhas e isso. Contos? Contos, contos eróticos. Exatamente. Fiquem à vontade de visitar e baixar. E-books. Lá é de graça. Roco com dois C's. Eu não falei nada demais nesse episódio, só fiquei cornetando aqui, eu não sabia nem qual que era o tema, na verdade. O cara chega atrasado também sempre, porra. Mistério, o que ele estava fazendo antes? Internet mistério, mistério, mistério. Devia estar baixando. Mistério da meia-noite. Roco fazendo uma coisa. Hoje. The Mystery of Roco. Brasileirinhos. Hoje é dia 19 de abril. De 2008, o Corinthians acabou 2008, de 2008, cara! Oh, fuck damn! Oh. Não, calma. Eita! É assim, ó, DeLorean. Não. É o DeLorean! Pra você que está vendo esse podcast agora, fiquem tranquilos, ele não volta na próxima edição. Agora eu vou... DeLorean, ele é assim, ó, DeLorean, hoje é 19 de abril de 2008. Estou olhando minha foto. Hoje é 19 de abril de 2009. Corinthians ganhou do São Paulo, 2-0. Isso não é mistério. Gol de quem foi o primeiro gol mesmo? Ronaldo. Não, o segundo foi do Ronaldo. Quem foi? Primeiro não sei, que eu tava com não, não importa. Douglas, ó, 2-0 Corinthians, gol 2 do Ronaldo, fenômeno. Eu queria me despedir aí. E ó, Ronaldo. Se o Perna sugerir em algum site, não entre. Se você clicar lá em cima, se você colocar passar o cursor por cima do link, vai perceber que o link se trata de www.trainsurprise.com. Não entre. Cara, você não vai deixar passar o cursor, cara? Eu não. Pergunta isso pro Fernando. Fernando, que você deu o MySpace. Hoje em dia, o MySpace dele. Hoje em dia, quem não passa o cursor em cima de alguma coisa, cara, tá mais na moda. O Perna cedeu o espaço. O cursor em cima. Ó, o Hendrick diz que o Perna cedeu o espaço dele. Delícia. Hoje em dia tá na moda, gente. Total flex. Tchau. Eu não quero cachaça. Eu quero ir embora, me deixa morrer, por favor. É, tá certo, Agenor. É Agenor? McNamara terceiro. Agenor McNamara terceiro. Tá certo, você é McNamara? McNamara. É suíço. É suíço o seu nome? mas você vai com o pessoal de Osasco embora, porque você perdeu o seu ônibus. Você vai pegar o ônibus pra Osasco. Tem como me deixar na porta, pelo menos? É claro que sim, é só você pegar a linha 2 pra Cotia. Então pega a minha muleta. Pode me devolver minha muleta. Parabéns pela muleta, bela muleta. Agora eu tô indo embora pra casa com a caravana de Alphaville. Alphaville, eu, Lombardi, Rock e o Roco. que aliás são irmãos, o Rock e o Roco. Pega no peitinho dela, aí escorrega. Ô, esquentou, esquentou! Ordinária! Satanás! Fala aí, Vê. Explica aí o que que aconteceu, cara. O que que aconteceu neste episódio aí que se deixou dessa forma? É, eu já falei sobre isso. Foi um misto de vitória do Corinthians, alcoolismo, empolgação por toda a galera reunida. E eu não sei, esse espírito costuma mesmo entrar no meu corpo. Eu já fiz alguns outros atos hediondos ao longo da minha vida. Eu briguei na escola, eu fui uma pessoa problemática, tenho problemas com a minha família e eu sou um injustiçado, na verdade. Você tá virando o jogo, camarada, não é assim as coisas. Assume a culpa, Vê. Não, eu assumo que a culpa é minha pelo Corinthians ter ganhado. Porque só ganhou graças à minha fé, ao meu amor pelo time, ao meu álcool, e eu peço desculpa a todo mundo. Eu fui em uma festa com o Adriano, ele encerrou a carreira na minha presença. Disseram que você foi numa festa com o Ronaldo também, né? Não, esses boatos são infundados. Você tem alguma coisa a dizer mais aí pra sua família, alguma coisa assim especial? Eu novamente gostaria de pedir desculpas pros meus amigos, familiares, pro Corinthians, né? Vai que o Corinthians perde agora, vai ser minha culpa, porque eu estou fazendo tratamento, nunca mais seria um processo. É, eu estou fazendo um tratamento com o Dr. Quededo, Padre Quededo. Ele já me convenceu que esse negócio de espírito não existe, que é só uma... Tonto calúnia, isso não existe. É coisa da sua imaginação, pequeno bêbado. É isso mesmo, ele disse que é um desdobramento de personalidade. Eu, quando eu bebo, Corinthians ganha, eu me transformo no possesso. Essa capacidade que você tem, amigo, é apenas... fruto da sua imaginação. Você, a sua tendência de estragar as coisas dos outros, de acabar com tudo que os outros pensam que está ficando bom, isso é tudo invenção, calúnia. Não vá pela conversa dos outros, vá se tratar, continua lá na clínica de intoxicamento. Aleluia, irmão, aleluia. Deus existe, você não existe. Dito corintiano, filho da puta. Matou o padre, ele foi um bloco de Matou o padre, maestro.